Está no ar Retroalimentação, episódio 59, The Warriors. Aliás, deixa eu fazer de novo, os The Warriors. É, agora ele fala como se tivesse feito por querer todas aquelas vezes. Os outros pensaram que você não é bobão, né? Não, isso aí não tem como, né? A gravação prova, cara. Aliás, acho que começamos 2013 muito bem. Eu gostei. Eu não ouvi, mas é uma coisa que um assunto muito bom, né, cara? Um episódio que assustou, né, a galera. A galera meio que não levou fé que nós poderíamos mostrar aí toda a nossa versatilidade. São uns cabaços, né, meu? A gente cansa de falar que é um podcast de variedades, que não é um podcast de humor. Nós somos bem-humorados e transformamos qualquer assunto em assunto de variedades. A gente é rico. Porque a gente é rico, velho. Então tudo é felicidade pra gente. É, né? É. A gente pode... Perdi a perna no acidente. Adogo. Pra quem não me conhece, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Muito prazer, aqui é o Alemão. Muito prazer, Anderson, muito prazer, Alemão. Aqui é o Vinícius falando. Ô, Vinícius, muito prazer, aqui é o Alemão. Prazer, e você prazer, não vai falar prazer pra mim, não? Ô, prazer, Vinícius. Retroalimentação. Alemão, pra quem não conhece ainda, né, pra quem chegou agora no Tosco Chanchada, pra quem baixou lá no iTunes, o que é a retroalimentação? A retroalimentação nada mais é do que nossa leitura de e-mails do episódio, que a gente resolveu lançar ela separada. A retroalimentação não é o feedback? Sim, sim. Então, Alemão tinha que ter falado isso, a definição dele foi uma bosta. É verdade. Por isso, se você chegou agora no Tosco Chanchada, você deve ouvir o episódio 59, The Warriors, Os Selvagens da Noite, aí você vai entender. Os The Warriors, Os Selvagens da Noite. Os The Warriors, The Selvagens da Noite. Os Selvagens da Noite. Os The Selvagens da Noite. Bom, vamos começar então a ler os e-mails aqui que chegou em nossa caixa postal aqui. Assim, eu fui tentado a ignorar esse e-mail porque foi um e-mail escrito totalmente em caixa alta, assim, foi algo posso fácil. Ler esse daí, já que foi em caixa alta? Isso, acho que... Alô! Tosco Chanchadeiro! Uhul! Não! Não é assim, né? Caixa alta é assim, né? O cara tá berrando, né? E-mail de José Paulo, não diz de onde é, não diz a idade, nada, mas... Enfim, o que ele diz aí, Alemão? Ele diz, alô, Tosco Craps. Ah, que bosta, né? Pois é, cara. Eu não quero ler mais. Terminei minha maratona. Corri 42 km, só depois percebi que estava nu. João Paulo. Melhor do que falar assim, João Paulo. Correr 42 e falar assim, vou voltar. Cansei. Bom, terminei minha maratona e isso me qualifica a um imbecil oficialmente. Mas quero dizer, na verdade, que admiro o trabalho de vocês. Ó, agora tô gostando dele, hein? Que é sobre atualidades. Olha aí, Vinícius. Até alguém que... É o cara que eu mais compreendeu gosto. Compreendeu a pegada. Que é sobre atualidades e não de humor, como um bunch de cheirabunda alega e cobra por isso. Nossa. O que é um bunch? É um monte. Deve ser, né? O que é um bunch, Vinícius? Não sei também, Venha cara. Provar meu bunch. Saiba que eu tenho a approach. Um bunch deve ser um soco com a bunda, né, cara? Um bunch. É bem de bunch, né, cara? É um soco de fanho, né? Um bunch. O trabalho de vocês é ótimo, está entre os melhores que escuto. E olha que eu escuto vários. No mais, espero o próximo episódio e um grande abraço pro cachorro que fica vazando nas gravações. Essa pose que a gente tinha que dar um fim nesse cachorro, né, velho? Ah, eu acho que a gente tinha que patentear isso sim, cara. Isso jogar, aí, jogar um veneno lá, meu. Isso aí é a prova de que o perna é bicha, porque o cachorro chama Mona Lisa. É. Mas não é o dele, porra. É aquele lá do outro lado da rua que vaza. Sei lá. Aquele cachorro... que tem o latido de Jim, mano. O cachorrinho fica latindo no fundo do quintal, né? Tá certo que deve vazar o cachorro lá, porque o cachorro do perna, Mona Lisa, aparece lá no portão querendo dar, o outro tá lá do outro lado da rua querendo meter e vai falar, ficar quieto, mano. E tem uma avenida. Mona ali, Lisa, né? Morreu, seus viados. Não vou ficar triste por isso, porque eu tô aqui no Tosco Chanchada. Essa é qual, então, cara? A que sobrou aí. É a Branquinha. Olha o nome do cachorro, velho. A Branquinha. Como é que é o nome? É Branquinha mesmo, velho? Claro que não, pô. Como é que é o nome, então, pô? Ele não quer falar. Fala aí, não quer falar. Deve ser pior aí. É Branquinha. Qual que é o nome? Pior, é pior. Então fala, cara, o nome do cachorro, pô. É Fluffy, velho. O quê? Fluffy. Como é que é, velho? O nome do cachorro é Mimi, cara. Mimimi. Mimimi. Por que não colocou nhenhenhê lá? Que bosta, hein, velho? Ai, cara, segue. Observação, o seu Nonô lembra demais o seu Venâncio, que é uma criação do Tom Cavalcante, ou é só uma grande coincidência? É só uma grande coincidência porque eu não conheço esse Tom. Quem é Venâncio? É uma criação do Tom Cavalcante. Ele ok, mas assim, você já... Eu também não lembro. Seu Nonô é baseado no Tonho, você não sabe. Você não conhece o Tonho, então se fudeu. É isso aí. Beleza, José Paulo? Aquele abraço. Alô, Zé Paulo, hein? Retroalimentação. Mais um e-mail aqui de um ouvinte que sempre manda um feedback também via e-mail pra gente. Nigel Mansell. Dieferson, né? Como diz o alemão. Dieferson. O Dieferson de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O que, que ele diz, alemão? Olá, pessoal do Tosso Chanchada. Aqui é o Dieferson de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. The Offers foi um ótimo assunto para vocês terem abordado. Lembro desse filme de quando assisti umas 4 ou 5 vezes há uns 3 anos atrás em um canal tosco daqui de Poá. Primeiro ouvi metade do cast para depois rever o filme. Aí quando revi certas partes do filme, eu não conseguia parar de rir. Como o neguinho dos Warriors sendo espancado no começo à base de cotovelo. Aquilo foi tosco, né, velho? Aquilo foi toscamente épico. Sei lá, não tenho muito a falar. Meio que já esqueci do filme e esqueci o que ouvi do podcast também. Ah, que pariu, dislexia, né, cara? Crack é tamo uma junto. Droga terrível. É o Ox que ele tá usando agora. Em Porto Alegre o pessoal é moderninho. Enfim, mais um ótimo podcast e um salve pra todos vocês. Observação. O final foi a coisa mais hilária do podcast. Alemão e Hendrix, ou era José? Não, era o Hendrix, porque o José não participou. Nossa senhora, o cara deve ter ouvido chapado, hein, não, cara? Bom, foi o Alemão e o Hendrix imitando o carinha da voz fina, foi bizonho, idêntica a voz. Como é que era mesmo, Alemão? Ah, é o Luther, né, que a gente tava imitando, que ele, quando os caras vão bater nele, ele fala... Não, mas não, o Alemão... Aí os caras batem nele, quando tá chegando perto, não! Muito bom, cara, muito bom. Aliás, assim... Dá uma dorzinha de garganta, mas compensa. Saúde, saúde. É, várias pessoas que não conheciam o filme, cara, foram assistir o filme depois que ouviram o podcast a respeito, cara. Um abraço, Dieferson. Tudo de bom, hein? Retroalimentação. Recebemos também um e-mail do Murilo Abud, cara. Murilo Abud, cara. Putz, cara. Lê aí, Ferno. Mas o cara tá usando o Ox também, eu também não tô entendendo porra nenhuma, vai lá. Adorei o episódio, pois vocês souberam falar tão bem de um dos filmes cult que eu mais curti. Culti, uh-huh. Na verdade. Mais culti. Além do livro e do filme, recomendo também o jogo da Rockstar, que saiu para PS2, Xbox e PSP. É, o Vinícius falou do jogo aqui durante o episódio, só que o Perna simplesmente limou. Não, é que a gente ficou a gente ia ficar de falar depois, mas que pra tá quem falando... quer entender o universo... Dos The Warriors? Os The Warriors? É, jogar esse jogo aí é fundamental, meu. Porque fala como cada membro da gangue entrou pra gangue, como foi formado... As gangues, né? A origem das gangues. Né? Das gangues eu não sei. É, dos Warriors. Dos Warriors mostra, né, meu? E é muito louco, cara. É um dos top 5 do PS2, sem dúvida. Não sabia que tinha pra Xbox também. Só que é outro jogo, né? Do Xbox, não é igual. Ah, tá. Ele diz aqui que ambas as versões estão idênticas. Recomendo até mesmo ver para PSP. Por ser mais fácil de achar e pela mobilidade do console em si. Então, do PS2 e do PSP eu acho que é igual, mas do Xbox, se não me engano, é outro jogo, cara. O jogo é interessante porque mostra um outro lado da história. E se Sirius sobrevivesse ao ataque? Como ficaria o cenário após esse evento? Dentro do game, as gangues entram em uma grande guerra. Aqueles que apoiam Sirius, que é o caso dos Warriors, e os que são contra. Interessante também a menção que o jogo faz de elementos que no filme eram irrelevantes, ou não deu tempo de abordar, como os pequenos furtos para a sobrevivência das gangues, e uso de entorpecentes. Vale a pena conferir. É, o jogo ocorre antes da reunião. Você joga antes da reunião. Vai pra reunião. Tem a cena fatídica. Clássica. E depois matam os Sirius. Você joga com os olhos voltando. Deve estar falando o filme. Deve estar falando do Xbox, então. Não sei. Mas tem vários elementos legais no jogo que é o que ele falou. Explica um monte de coisa do background que poderia ter no filme, né, cara? Se fosse um filme de hoje em dia, ia fazer uma trilogia. Ia ter várias... Aí abordavam. Inserções. Um outro ponto que gostaria de abordar. A dublagem brasileira. Meu Deus do céu. Que merda foi aquela? É a pior que eu já vi. Nenhuma dublagem de fundo de quintal seria pior do que aquilo. Dá a impressão de que aqui no Brasil a indústria cinematográfica cagou e andou tanto pro filme que fez qualquer trabalho de quinta pra gastar o menos possível, com a certeza de um fracasso. Aí ele manda um link aqui de um exemplo da dublagem, a gente vai colocar aí no post. Eu não sei quando que foi dublado o Warriors, mas eu acho que na época, se foi na época, os caras eram tão ocupados dublando o Chaves, que não sobrava dublador bom. Enfim, um ótimo episódio. Que venham mais episódios em 2013. Não parem, cabaço. Abraços, Murilo Abu. Abu. Chamar de Abu. É, vamos. Não, deve ser Abu. Abobo, abobo. Abobo. Alemão, o que o Murilo deve fazer, alemão? Ficar ligadinho para sempre com a gente aqui na 102,9. Música para vocês agora. Retroalimenta. alimentação. E aí, né, pra dizer que a gente não, que a gente só lê comentários que interessam pra gente e tudo mais, o José Paulo, que a gente acabou de ler, né, o primeiro e-mail que a gente leu. Esse cara é chato, hein, meu? O cara mandou dois e-mails? O cara mandou um sobre este episódio, assim... Mas vamos ler, né? E não vamos comentar a respeito, porque assim, algumas pessoas dizem que a gente ouve críticas e depois rebate em cima e somos mal educados e é, tal. Então, é assim, verdade. Dessa vez a gente não vai. O cara vai me criticar e eu vou ter que ficar quieto. É, nós não vamos. Então vou sair dessa porra agora, vou desligar o meu carro. Sério, tchau. Nós não vamos expor nossa opinião. Julguem vocês. Não, a gente critica com o microfone desligado. O nosso silêncio diz tudo. Não, mas vamos ler, né? Não, porque... lê aí que pode ser alguma coisa útil. Ele diz o seguinte: pela primeira vez vocês fizeram um episódio onde não consegui ouvir nem por 20 minutos. Já que era pra falar de um filme, escolhessem um filme que não fosse realmente tosco, seus toscos. Oi? Como assim? Mas ele falou que fez a maratona, então ele não ouviu, então ele é incoerente, cara. Ah, conhece vírgula, José Paulo? Não, vai, beleza. Não, eu entendi muito. Obrigado bem, pelo e-mail aí, José Paulo. É, muito obrigado. Esse vai servir muito pro nosso crescimento pessoal. E aquele abraço, então. Espiritual, por que não? Retroalimentação. Passando rapidamente aqui pelos comentários, vários comentários bacanas neste episódio. Vamos mandar um abraço aí pro Márcio Tomimoto. Márcio Tomimoto é o Márcio Joke? Sei lá, esse aí é um cara que mora no Japão, pelo jeito. Né? Então, como ele é japonês, se o outro Márcio for japonês também, é a mesma pessoa. É tudo igual. Né? Bom, se for nesse caso então, Márcio, entre em contato com a gente, que nós temos uma proposta pra te fazer. Ó, você não vai ser membro do Tosso Chanchado. Tire seu cavalinho da chuva, só pra você participar de um episódio que nós não vamos falar também, porque senão vai estragar a surpresa. É isso aí. Um abraço também para Eric Rossi. Um abraço para o Rafael Nogueira, olha. Quem é esse cara? Não sei, ouvinte novo, cara. Um abraço para Leonardo Reis. Para Hugo Torres. Um abraço para Matt Chelos. Que ele explicou, você viu? Lembra que a gente zoou ele na última retroalimentação? Ah, ele explicou o porquê do escreveu? Nome dele. Escreveu. Mas como é que escreve? Como é que fala, aliás? Chelios mesmo, né? Sei lá, pô. Ele fala assim, como vocês não reconhecem o sobrenome do Statham no loucaço filme Adrenalina? Chevy Chelios era o nome do... Ele escreveu e não explicou como que fala. Tá bom, Chevy Chelios. Um abraço pro Andrei Zila. Uh-huh. Um abraço pro Felipe Sarin. Que pede mais frequência também nos episódios. Estamos trabalhando pra isso. Um abraço para Murilo Neto. Um abraço para o Mark Ellison. Mark Ellison, que é o 20 número 2, que o número 1 deve ser o Maquin, né? Que indicou pra ele. Enfim, Maquin. Tipo uma pirâmide, né, meu? É, o Maquin falou pra gente falar o nome dele, que disse que ele fica muito feliz quando a gente Maquin, fala. Maquin. Então, Maquin, você faz a favor de mandar um e-mail pra gente. Não só falar pro Mark Ellison, que é seu namorado. Um abraço para o Anderson Cardoso. Ah. Anderson Meiga Cardoso. É. Que carinhosamente já chega chamando todo mundo de motherfuckers. Termina com filha da puta. Muito bom, né? Muito bom. E ele deu. O Anderson aí, ele deu a sugestão, né? De fazermos um episódio sobre a volta dos mortos-vivos. Isso, dá ideia mesmo pro Pauta Livre copiar. Aliás, ouvintes do Tosco Chanchada aí que quiserem fazer sugestões a respeito de filmes, né? Se vocês querem que a gente faça algum podcast aí sobre um filme que você gosta, aí manda pra gente. Mas manda a pauta feita, hein, mano? É. Que se o filme aí for interessante, aí a gente acaba... Por que não, né? É, por que não? Por que não? A gente... Aí se a gente não fizer, a resposta vai ser essa mesmo. Por que não? Você não fez, Vinícius. Por que não? É, um abraço pro Vitor Hugo. Um abraço pro Túlio Silva. Um abraço pro Oliver Pérez. Ó, o Oliver Pérez escreveu um e-mail grandão, hein, Pérez? É, o Oliver Pérez lá do Grande Coisa, grande amigo nosso também. Aí o pessoal. Eu não conheço, hein? Nem eu, velho. Do antigo Nerd Drops. Não, o gordão que eu conheço lá não é o Oliver Pérez. É o Bizão. É o Guizão. É, então. O Viking. E assim, ele foi um dos caras que, com um argumento interessante, falou mal do filme. Ele não gosta do filme, o importante é que ele gostou do podcast. Foda-se. Sim, gostou muito do podcast. Foda-se o filme. E ele fala, né, ele critica a gangue dos mímicos, né, cara? Pô, falando... é um clássico, né, mano? É, e faz sentido, né, os mímicos... Ah, claro que não, os mímicos são os mais da hora lá, ó. Hi-hats. É o hi-hats? É, ué. Fala aí o que ele fala dos mímicos. Ele diz o seguinte: mas quando chegou a gangue dos mímicos, eu desliguei. Porra, eles vão bater e esfaquear com bastões e facas imaginárias e se defenderem atrás de um vidro fazendo aquela parada com as palmas das mãos? Fala sério. Faz sentido, não faz, né? Não faz porra nenhuma. Faz sentido, sim. Não, não cara. Faz, quer dizer não, que não os caras que andam de patins, então eles iam bater como? Com as rodinhas dos patins. Só podia usar o patins. Ué, se eles tivessem perícia pra isso, se eles tivessem habilidade suficiente. Os do Warrior só pode usar o quê? Só pode usar o colete pra bater, porque, né? Cada não, porque eles não são lá. Os decoletes, entendeu? Os caras não são os demímicos também. Um abraço para o Vinícius Prata. Que ficou reclamando da internet de 80k aí e recebeu um feedback do Vinícius Grochowski. Grochowski? Você tem Brochowski? Sou eu. Você tem Brochowski? Que pediu para ele começar a estudar português. Ô, Perno, você não tá mais colocando aquele episódio de Panete do Milhão aí? É? Tô. Sempre tem a versão low. Ah, então, porra, o que esse cara tá reclamando aí? Fala pra ele baixar em vez de ficar usando no, cara, no site. Sei, é, então, baixa tudo, seu cabaço. Um abraço para Gustavo Araújo. Um abraço para o Diogo. Um abraço pro Paulo Kennedy. Um abraço pro Leonardo Rocha. Que faz uma pergunta que só o Vinícius pode responder. Fala aí, qual é a pergunta? Ele diz o seguinte, Vinícius. Sim. Onde se inscreve na gangue dos chanchadeiros? Como assim, pé? Nós somos a gangue dos chanchadeiros? Não sei. É assim, ele tá perguntando... Antes do vídeo responder, eu vou falar, Leonardo, o problema não é se inscrever, o problema é o batismo, que é dar o cubo perna. Como nós somos... A gente não faz parte da gangue. Como nós somos membros honorários... É. A gangue dos chanchadeiros, na verdade, é o perna, o Zé e o Bruninho, cara. Só. A perna, o Zé, o Bruninho e a perna. E a perna é o Cyrus. A perna é o Cyrus, filho. Não, ó, você não pode se inscrever na gangue dos chanchadeiros. Sinto muito. Qualquer cara que faz uma pergunta dessa nunca será membro dos chanchadeiros. Um abraço também pra Ira Morato, que curtiu pra caralho. Ela que faz o Puscast. Ó, tem mulher? Tem mulher? Ô, louco, quem vai? Como é que eu não E não é a Thay? Como não. É que eu não posso? Ó, vai. Ela tem um podcast junto mulher, com... mulher, né, menina? Ela tem um podcast chamado Puscast. Puscast? É, cara. Ó, dá uma... Gostei desse nome, hein? Fluffycast. Puscast. Cadorninha Cast. Casinha de Pau Cast. Casinha de... Casinha do Sapo Cast. Perseguida Cast. Chibiu Cast. Agradecer a toda a galera que comentou. No... Caralho, isso tá foda, hein, bicho. Foi gritar o Luther de novo. Essa parte é fácil, quero ver se fazer um no. Agradecer a todos os ouvintes aí que baixam via iTunes, que baixam pelo site, que baixam em qualquer lugar, que ouvem pelo site, que ouvem de carona aí, a galera que pega carona aí no trânsito de São Paulo e ouve também o Tusco Chanchado, que ouve no busão, que ouve escondido da mulher. Quem ouve, ouve pescando camarão, quem ouve fazendo bobó de camarão. Salada que, de camarão. Hambúrguer de camarão, camarão empanado. Qualquer forma que você faz camarão ouvindo o Tusco Chanchado é um bom jeito de ouvir o Tusco Chanchado fazendo camarão. Um abraço também pra galera que deixa o seu feedback via Twitter. Aliás, toda vez que você mandar um recado aí pra gente via Twitter, coloque a hashtag ToscoArmy pra gente saber aí e falar o teu nome aqui também. O braço do Tosco. Né? ToscoArmy aí e tal. No Facebook também, lá no grupo lá do Tosco Chanchado. No Facebook tal. Não precisa usar a hashtag que é do Twitter, né? Se for burro, você coloca. Então... Agradecer a galera aí que divulga o Tosco Chanchado, que acredita no trabalho do Tosco Chanchado, que é um trabalho muito sério. Cala a boca, é um trabalho muito difícil. Aliás, falando nisso, queria... A parte é fácil, vir aqui e falar bosta, só. A minha também, é beber e falar bosta. Queria avisar pra galera que eu participei de um podcast sobre feedback lá no Cine Masmorra, lá da Angélica Hellet, junto com o Flávio Vieira, lá do Vortex Cultural, com o Thiago Miro, do Telecast e... Miro é nome de velho, né, velho? Alexandre Nerdmaster. Alexandre Nerdmaster, do Paranerdia e... E? Angélica Hellet. O Rafael Moreira Raimundo também. Raimundo Nonato. E o Rafael Molina. Moreira do... Hã? Rafael Molina é um do Zé. Não, Rafael Moreira lá também do Vortex Cultural, que são podcasts também super indicados aqui pela galera do Tosco Chanchado. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa? Eu quero que se foda-se. Só isso? Não, mais nada. Algo mais a acrescentar? Não, pode terminar, que nós temos que gravar o episódio, hein? Beleza, galera? Aquele abraço e semana que vem episódio novo no ar. Olha aí, semana que Nossa vem. Nossa Senhora. Olha a promessa, hein? Isso que é desafio, hein? Não pode cortar isso, né? Não vou cortar. Beleza? Tchau. Aquele abraço. Falou. Fui. Até mais.